foto da parede, o meu nome do seu celular. Rasga as cartas que estão sobre a mesa, vou arrancar de mim essa tristeza. Pare de insistir que não dá mais. Você jogou por terra a nossa história. As flores que eu te dei não cultivou. Jantar à luz de vela eu preparei. Levar café na cama até levei. E poemas que te fiz não deu valor. Não vou mais jogar esse jogo que não vale a pena. Esse choro seu é só uma cena de novela e nada mais. Saia dessa casa e prove do veneno que eu provei. Pois quando me negava eu te amei, agora que me quer não amo mais. Jogou por terra a nossa história. As flores que eu te dei não cultivou. Jantar à luz de vela eu preparei. Levar café na cama até levei. E poemas que eu te fiz não deu valor. Não vou mais jogar esse jogo que não vale a pena. Esse choro seu é só uma cena, uma cena de novela e nada mais. Saia dessa casa e prove do veneno que eu provei. Pois quando me negava eu te amei, agora que me quer não amo mais. Saia dessa casa e prove do veneno que eu provei. Pois quando me negava eu te amei, agora que me quer não amo mais.